Conversas Aleatórias. Está tudo pronto para mais uma emissão de Conversas Aleatórias para este domingo 21 de dezembro de 2014. Está tudo pronto porquê? Porque o microfone está ligado e porque o Nuno Miguel e o Joaquim Pereira estão aqui. Muito bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, conforme a hora. É a conversa de costume, vamos lá começar com uma palavra aleatória. Uma palavra, ou por acaso uma palavra, não é aleatória, mas é algo relacionado com palavra, o significado da palavra neste programa, para esta emissão, que é a penúltima de 2014, já sinto aqui lágrimas atrás de mim, ao meu lado, do Joaquim Pereira, a penúltima de 2014 e a última antes do Natal. E numa emissão é que nós vamos ser batateiros, vamos lembrar-nos da lotaria e dizer que sempre que um homem quiser, sim, faz favor, ia falar. Não, chegou-se aqui para a minha beira. Não é só as batatas, é também o bacalhau. Não, neste caso vai ser só batatas. Mas para já, e como é a última emissão antes do Natal, nós vamos, antes de ir aqui ao primeiro assunto, eu lembro que no ano passado nós falámos, ou foi há dois anos, pronto, foi num dezembro, há dois anos, ou no ano passado, falámos nesta altura de Natal e neste programa sobre sonhos. Os sonhos que cada pessoa tinha, sonhos mesmo, não era ideias, objetivos, eram sonhos, significado dava e não sei o que é. Havia algum sonho que o Joaquim tinha relacionado com o Natal? Sonho enquanto estava acordado, não é enquanto estava a dormir. Não. Ou para si era o que falou na semana passada? Não. Inventar brinquedos e comer uma batata? Não, nunca. Eu digo honestamente, também já são muitos anos de vida, e o Natal é uma época que, por um lado, não me diz assim grande coisa, portanto, não penso muito no Natal. É aquela coisa de dar prendas, mas eu, como não dou prendas a ninguém... Ah, e se caísse em sua casa um envelope com umas notas lá dentro? Já cheira o Natal, já cheira. Já cheirava, mas como elas, as notícias... As coisas que aparecem é para tirar dinheiro do bolso, não é para dar, portanto... Não interessa. Bom, falando no Natal, nós hoje começamos com o tópico que é palavra nova. Natal é obviamente uma palavra nova, mas afinal o que é dizer Natal? Porquê é que nós dizemos Natal e porquê é que se assinala nesta altura? Para já, Natal vem de nascimento. Exato, só e mais nada. Só e mais nada, e neste caso é o nascimento de Jesus, mas reparem que se Jesus nasceu há cerca de 2000 anos, não sabemos bem ao certo se foi há 2014 anos. É mais uma história contada. Se Jesus nasceu há 2000 anos, reparem que o dia de Natal, a 25 de dezembro, só foi estipulado no ano 350. Claro. Ou seja, 3 séculos e meio depois do nascimento de Jesus, é que um Papa, neste caso o Júlio I, não é o João César, que esse era outro, para outros lados e mais tarde, o Júlio I estabeleceu que, este sucessor do Pedro, estabeleceu que no ano 350, o 25 de dezembro, e passou a ser estipulado pela Igreja Católica, que era o dia de nascimento de Jesus Cristo, e mais tarde, ainda hoje, é feriado. Desculpa interromper. Nós, na semana passada, não falámos daquelas festas inventadas pela Igreja. Era o Natal, mas pura e simplesmente isso, mais nada, era uma festa dos pagãos, dos solstícios e dessas coisas. Da Saturnália. E, por conseguinte, inventaram essa data. E é precisamente, indo de encontro ao que o Joaquim estava a dizer, é que o Natal, no início, até foi uma substituiu uma festa pagã, exatamente, do... Uma festa dos pagãos. É pagãos? Plural, pagãos. Não é pagões. Não, pagãos. Da Saturnália, que acontecia nessa altura. Aliás, fechava normalmente no dia 25 de dezembro. E então, essa data passou a ser o celebração católica do nascimento de Jesus Cristo. Refira-se que na Bíblia, em nenhuma parte diz Jesus nasceu a 25 de dezembro. Claro. Por isso, no início, nem sequer se celebravam, dizem os escritos e os entendidos, que no início os cristãos nem sequer celebravam o nascimento, porque não havia uma data concreta para celebrar. São como tantas outras datas da Igreja. Por exemplo, a Virgem Maria, nós adotamos o 8 de dezembro. que é o dia da Nossa Senhora. Metemos ali porque podíamos meter em setembro ou em outubro e qualquer lado. São datas que se põem para preencher o calendário. Até há alguns entendidos, mais uma vez, que dizem que Jesus nasceu em abril e não em dezembro. Ora, como eu disse ainda agora, a Bíblia não faz referência à data precisa, mas, e vamos juntar aqui à palavra nova o tópico passagem da Bíblia, que já há algum tempo não tínhamos. Então vamos ao Lucas, o capítulo 2, dos versículos 1 até ao 14, e que narra assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele queria alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho, que não era dele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebé e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos, colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na. Não é hospedeiro, era hospedeiro, na estalagem, né? Esta laje. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo disse-lhes: Não tenham medo. Eu trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de David, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vai servir de sinal para vocês. Vão encontrar o bebé envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente, uma grande multidão do exército celestial, lá de cima, apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, não por ele amados, mas aos quais ele concede o seu favor. E fecho a passagem de Bíblia. Isto é o que está escrito, não há aqui datas. Já agora uma à parte. A palavra que nós utilizamos quando nesta altura fazemos os nossos presépios, o que é um presépio? Um presépio, lá está uma palavra que se pode aproveitar para a nossa linguagem de hoje. Presépio é nada mais, nada menos que uma manjedoura, ou seja, um sítio onde se abrigam os animais. Ora, se, segundo eles dizem, o Jesus nasceu no tal curral, no tal presépio, nós então fazemos os nossos presépios Para para fazer festejar, simbolizar o sítio simbolizar. onde nasceu. E falar em símbolos, temos a árvore Natal, temos o Pai Natal. A árvore Natal que começou, dizem, há quase 500 anos, em 1539, imaginem, em Estrasburgo. E na América Latina, só no século passado, no século XX, é que começou a verem-se árvores de Natal com frequência. Há estrelas ao Pai Natal, aos presentes de Natal, cheguem três, em envelopes. E também Negócios, negócios. há também as velas. Portanto, ficaram a saber um bocadinho mais sobre Natal. Ixi, não se lembram. Não se lembram, não se esqueçam. Nunca vão a um recenseamento para o Belém, senão vão ter lá um filho. Agora, nós vamos para o registro. E qual é o registro? O registro, e já numa espécie de balanço, que nós aqui já estamos a fazer um balanço de 2014. Apanhei aqui uma. Dia 16, quando é que foi? Foi um dia destes, na terça-feira. Se bem que já foi na segunda. Apanhei aqui um conjunto. Por falar em dias, nós hoje estamos a antecipar a gravação. Estamos a gravar ainda na sexta-feira, dia 19. Portanto, se no fim de semana acontecer assim uma coisa como o José Sócrates ser libertado, nós não sabemos ainda. Ou o Paulo Portas ser também Ir para a beira apanhar, dele. ir para a beira Não, e dele. visitá-lo, e visitá-lo. Ainda não foi visitá-lo. E então, o Google, que na internet é onde se procuram as coisas, basicamente, em resumo, é o site mais utilizado para procurar coisas, apresentou quais foram as 10 principais tendências de busca, ou seja, o que é que as pessoas procuraram mais ao longo de 2014. Isto é algo curioso, porque dá uma ideia do que é que foi o ano para a maioria das pessoas, o que é que andaram a procurar mais. Isto no universo, no planeta Terra, não é no universo, no planeta Terra, não é só no nosso país. E tentem adivinhar aí desse lado, houve já 3 segundos para adivinharem, para quem não souber, quem ou o quê é que foi o termo mais pesquisado. Vamos contar. Um, dois, 3. Não sabem? Robin Williams, o ator que se suicidou há alguns meses, em agosto, acho eu, sim, em agosto, foi o termo mais pesquisado, imagino mesmo no dia da morte dele, os milhões e mil milhões de vezes que escreveram Robin Williams para saber o que é que tinha acontecido. Ora, Robin Williams superou, por exemplo, o Mundial de Futebol, no Brasil, e a febre da ébola, que já matou quase 7 mil pessoas. E então, Robin Williams, temos o Mundial de Futebol, como eu já disse, em segundo lugar. Em terceiro, a ébola. Depois, aquele avião que nós falámos aqui, a Malaysia Airlines, mais um dos mistérios da nossa vida, e que ainda hoje estou para perceber o que é que aconteceu. Não cheira, não cheira. Ficou em quarto lugar a Malaysia Airlines, a companhia aérea em causa. E depois? Depois temos... os banhos gelados. Lembra-se daquela doença em que eles sentavam-se uma cadeira e metiam o gião por cima, que era para ajudar as causas e não sei o quê. Eu nunca achei piada isso, mas está bem. São coisas invenções. É para aparecerem, Depois... surge um passarinho criado por um programador informático do Vietnã chamado Flappy Bird. É um jogo para quem... eu nunca joguei isto, mas para quem anda com os telemóveis, sobretudo, e alguns dos computadores, sabe o que é o Flappy Bird. Essas coisas são mesmo boas para mim. E eu percebo disso à brava. Os joguinhos dos computadores, não, mas dos telemóveis, é para os outros. Continuando no balanço do ano, uma das personagens que apareceu neste top 10, vamos que no lugar 7, acho que é no 7º lugar, Conchita Wurst, lembram-se? Quando ganhou o Festival da Canção... Era aquela que era aquele, exatamente. Que através da... representando a Áustria, ganhou o Festival da Eurovisão da Canção em maio. Sem surpresas, aparece também neste top 10 o Estado Islâmico. Isso é... é para o nosso cada dia, infelizmente. Para o mal da fita. Isto no número 8. No 9º lugar, o filme Frozen, um filme de animação que conquistou mais novos e mais velhos. E a fechar, mais um evento de desporto, isto devia estar mais acima. 10º lugar, Jogos Olímpicos de Inverno, que decorreram em Sochi, na Rússia. E portanto, resumindo, o número 1 até o número 10... Robin Williams, Mundial de Futebol, Ébola, Malaysia Airlines, os banhos gelados, o Flappy Bird, o Estado Islâmico, o Frozen e os Jogos Olímpicos de Inverno. Está bem? Está tudo certo, Joaquim Pereira? Está. O que as pessoas querem. Se elas gostam disso, dá-se-lhes isso. A conclusão do Joaquim Pereira é. Isto foi o registro numérico, mais análise a pesquisas. Agora vamos a dois insólitos. O primeiro, o EUGPA. Ora bem, na terça-feira foi notícia cá que... desculpa, já que estamos a falar nesta marca... Não disse qual era a marca. McDonald's. Ontem, portanto, como estamos a gravar sexta-feira, ontem, quinta-feira, fui ao Porto para ver as iluminações. E passei lá para um certo sítio, que é onde é o McDonald's, que era uma cervejaria muito conceituada. Nos Aliados. Aqui, não, senhor. Não? É na Praça da Liberdade. Está bem. Porque a Avenida dos Aliados só começa por ali acima. Aquela praça ali é a Praça dos Aliados. E lá está. Ainda lá está a águia imperial por cima, significativa do que dava o nome àquela cervejaria. E quando a minha neta me diz que foi considerado o melhor, o mais apresentável McDonald's, não sei se do país ou do mundo, que tem umas instalações... O que era... A cervejaria que eles mantiveram. Vá lá. Aquilo ficou tudo igual. Mudou, claro, o tipo de serviço, mas a estrutura interior, tudo como era, ficou. Eu nunca tinha espreitado para lá e fui espreitar. Mas também não propósito. Sabia isso. Foi considerado o melhor do país, foi? Porque tu vais Uma casa destas é uma casa banalíssima, ali a Sim. vende a coisa e tal. E aquela não, Um aquela barracão feito em 5 minutos. é. É que ela. Não, acha que ela aproveitou-se o que estava feito, porque hoje em dia não se fazia uma coisa daquelas. Porque antigamente já não há artistas. Não estragaram. Não estragaram, exatamente. Ora bom, então na terça-feira, a sede da McDonald's anunciou que vai racionar, ou seja, controlar, amenizar, controlar os gastos das batatas fritas. Vai racionar a quantidade de batatas fritas das ementas, devido à falta de batatas disponíveis. Isto no Japão. Porque na origem da escassez no fornecimento estão disputas laborais que decorrem nos Estados Unidos. Há vários meses que os trabalhadores das docas da costa oeste dos Estados Unidos estão em modo quase operacional, numa estratégia cuja finalidade é dar mais poder nas negociações laborais destes com os seus trabalhadores. Então, a força dos sindicatos emergiu no Japão, não surpreende, no sítio onde é. E um dos maiores importadores de batatas via Estados Unidos, e mesmo com fornecimentos de emergência por via aérea, a cadeia McDonald's nipónica, no japonesa, viu-se forçada a diminuir as porções. Por isso, e apesar das mais de 1.000 toneladas que chegaram por via aérea, a McDonald's não tem capacidade para continuar com a oferta normal, e daqui para a frente, os consumidores só vão ter acesso à dose pequena de batatas. Ou seja, quem chega lá para ter a dose média, um pacote grande de batatas, até logo, vá para outro país. Uma medida que vai estar em vigor por tempo indeterminado. Não se sabe quando é que isto vai terminar. Eu, ao princípio, quando ouvi falar na diminuição das batatas fritas, pensei que fosse por motivos dietéticos, como as batatas fritas têm muita gordura e tal, Acha que mas sim? assim, é uma. Acha Mas. que sim? Um dia destes. A redução das doses fica desta forma até que um fornecimento estável de batatas esteja à vista, afirma a empresa que atribui, e aqui está o fundamental disto, além do insólito da situação, atribui, a empresa, a McDonald's, atribui a culpa às negociações laborais nos Estados Unidos. Isto, aqui Pereira, é o que uma greve efetiva e bem feita pode causar. Isto As greves, quando são bem feitas, é para conseguir este tipo de efeitos. por isso é que os aviadores da TAP pensaram no Natal, Para a última semana, não. Para os últimos dias do ano. que é precisamente quando há mais afluência de passageiros. Não é naqueles dias que os aviões. Não é assim, mas tenha pouco que fazer, que vão fazer uma greve. As greves fazem-se naquelas datas mesmo que há afluência. E agora eles tanto reivindicam, tanto pararam que no Japão já. É que é um bocado. Quem está, eu não estou, mas quem está habituado ao McDonald's é um bocado surreal chegar lá e só teres Duas batatas. não é duas, Duas não é? batatas, Uma firme. dose pequena de batatas fritas. Não Duas ter. tirinhas de batata. Quem quiser Olha, uma. para mim, Estava suficiente. nunca provei uma batata de McDonald's. Pronto. Mesmo das Então, outras assim é que cá faz muita fora, diferença. Assim é que faz muita mesmo diferença. das outras cá fora, também não faz muita À diferença. sua vida é que vai fazer uma diferença, acha, greve. Oi. E então já chegou ao ponto do Japão só ter dose pequena porque não tem batatas suficientes. E lá está, a empresa chega a uma certa altura em que diz que a culpa é das negociações laborais dos Estados Unidos. E se calhar era mesmo isso que eles queriam, Claro, que chamasse a atenção pois. de. Ora bom, nós vamos ter um último insólito de hoje que é acompanhado por um registro sonoro. Portanto, vamos ouvir aqui uma coisinha que aconteceu em 1986, aqui ao lado, em Espanha. El sorteo de hoy fue uno de los más accidentados que se recuerdan en la historia de la lotería. Hubo errores a la hora de cantar el primer y segundo premios y algunas administraciones, además, algunas administraciones de lotería, habían devuelto varias series de las que luego saldrían premiadas por aquello de que en principio el número del gordo era bajo y feo. A las 10 de la mañana aproximadamente, los niños de San Ildefonso cantaban el número 3.772 con 25 millones de pesetas. 3.772, 25 millones de pesetas. 25 millones de pesetas. El sorteo seguía con normalidad y apenas nadie se percató de que desde la mesa presidencial de lotería, al comprobar las cifras, corregían la cantidad premiada a este número. 3.772. 250 millones de pesetas. Como el público de la sala había oído la cantidad de 25 millones, no se escuchó claramente la corrección hecha desde la mesa por el barullo que se organizó. Cuando dicho número se colocó en el lugar correspondiente al gordo, en la tabla, los espectadores reaccionaron con silbidos y gritos de protesta. Los nervios eran tan evidentes que desde la mesa presidencial se rogó silencio a la sala. Se ruega, por favor, silencio para que el sorteo pueda producirse de la manera que siempre se ha producido, en el máximo silencio, y para que los niños no se puedan poner nerviosos. Se ruega el máximo silencio, por favor. Puedan seguir. Nadie recuerda un sorteo con tantos incidentes en los premios importantes. También se cometió un error al cantar el segundo premio de 120 millones de pesetas. El número 56.320 fue cantado como de 125.000 pesetas y la mesa corrigió mal. Ha sido cantado por equivocación por el niño, premiado con 125.000, 125.000 en vez de 120.000. ¿Con premio? Perdón. Atención. Silencio, por favor. El número 56.320 que ha sido cantado por... ¿Qué cantidad? 120 millones de pesetas. ¿Y era? Pues que lo saquen y lo traigan. Que lo saquen y lo traigan. Ha sido cantado por 120 millones de pesetas. Claro, es que me soñaban. Y ahora cuando se indicarán... 56.320. 120 millones de pesetas. Las confusiones se sucedían esta mañana, pero por fin Televisión Española consiguió que David y Carolina cantaran El Gordo y nos pudimos enterar. 350 millones de pesetas. Isto não há muito para comentar. Eu achei piada terem trazido isto. Foi nesta semana, acho que na quarta-feira. Primeiro, confesso a minha ignorância, não sabia que se cantava assim a lotaria. Isto foi a lotaria de Natal, acho que não é preciso. Não, os miúdos ali. Nunca viste? Eu já vi, eu estou a dizer que não sabia que no Natal ia para lá os miúdos, é aos pares, pelo que eu vi, um rapaz e uma rapariga, que um já era automatizado, era tenda, sempre. Dava direto. Não era, acho que não é preciso traduzir todas as frases, perceberam-se bem. Isto o que é que foi? Uns dizerem 25 e depois o outro era 20 e o outro tinha dito que era um tanto prémio e depois na mesa a miúda tinha dito 25 milhões de pesetas, na mesa disseram 250 milhões, mas com o barulho e toda a gente centrada naquele número anterior ninguém ouviu. Foi uma confusão desgraçada. Isto é que foi um Natal muito interessante. O Joaquim joga na lotaria de Natal. Este ano são 12 milhões e meio de... O que é isso? Jogos? Só de computador? Ou seja... Só solitário no telemóvel. Ah, e agora é finesse, já não é? Agora é no telemóvel. Às vezes no computador, mas qual, é... Como é o mecânico? Bom, vamos fechar com uma musiquinha para irmos celebrar o nosso Natal, que está aqui a comida já à nossa espera. Eu não estou a ver nada. Então você ia trazer hoje lá do coiso e não trouxe do outro coisa? Estavam fechados, certo? Não, avariou-se o fogão. Avariou-se o fogão. Estavam lá a fazer uma fogueira para conseguirem cozinhar. E vão comer bolinhos de bacalhau na noite de Natal. É. Já não há mais nada. E frios. Bem, nós vamos fechar com uma música. Foi popularizada por Paulo Carvalho e Fernando Torre. Nós vamos ouvir uma versão bem conseguida, através da voz da Viviane, do projeto Rua da Saudade. O Rua da Saudade foi um projeto em 2009 para assinalar os 25 anos da morte de alguém que, sobre quem falámos na semana passada, o José Carlos Aurito Santos, faleceu em 84, e quando se assinalaram 25 anos, em 2009, basta fazer as contas, surgiu este projeto feminino. Eram quatro mulheres, a Rua das... Quatro mulheres, nas vozes, os vocalistas. São de Lisboa, elas? Não, uma até é brasileira, outra nasceu na França. Não. Rua da Saudade, a porque Viviane... Porque no Porto havia a Rua da Saudade. Pois. A Saudade porque... No Porto não, em Lisboa. No Porto. Ah, no Porto também. No Porto havia a Rua da Saudade, que era uma das últimas vielas para chegar ao cemitério de Agramonte. Não tem nada a ver.

És meu irmão, meu amigo. És meu irmão.